Boa noite a todos, a quem não cumprimentei ainda. Antes de mais nada, pessoal do Hawthorne, a gente já fez um estudo parecido com esse, mas não estão dispensados, tá? Então o pessoal reprovou, vai ter que ouvir de novo. Mas vou dar um enfoque diferente, espero que não seja repetitivo. Há uns 3 anos, mais ou menos, de uns 3 anos para cá, Deus tem posto assim no meu coração um sentimento de indignação, assim, indignação em relação à religiosidade. Eu já venho de berço cristão, tudo, né? E eu vejo que, infelizmente, pelo menos eu vejo assim, a religiosidade tomou conta da igreja, como um todo. E acho isso triste, né? A gente vive num país dito religioso, né? A gente fala, não, eu sou uma pessoa religiosa, como se isso fosse uma virtude. E eu acho que é um grande defeito. É uma grande lacuna que acaba tendo na vida da pessoa. Porque a palavra religião tem na raiz do seu significado o termo religar. Religar o quê? O relacionamento do homem com Deus, que foi quebrado lá na queda de Adão e Eva. Só que, como a gente sempre gosta de inverter os valores, aquela história, né? Pô, a banana vai comer o macaco. A própria religião virou o foco de nossa fé. Hoje em dia a gente não serve mais a Deus. Serve o quê? A religião. E isso tem me deixado indignado. E, pô, aonde que vai parar? E fiquei mais indignado ainda quando um tempo atrás Deus mostrou para mim, pois é, cara, abre o olho que você também é religioso. Aí o bicho pegou pro meu lado, né? Que aquele negócio, né? Fico falando dos outros, apontando o dedo e tem 3 apontados para mim. Então, essa mensagem não é para vocês, para a igreja, para outras igrejas, sim, para cada um de nós, inclusive para mim. Por isso, a pergunta que Deus tem para cada um de nós aqui essa noite é a seguinte: você é convertido ou convencido? Não no sentido convencido, no sentido de metido, não sei o quê. Você é convertido? Teve uma real mudança na tua vida? Ou você somente é convencido que cristianismo é legal? Você é convencido de que... convencido de uma ideia. Nós somos convencidos de muitas coisas nessa vida, mas nem por isso essas coisas fazem parte da nossa vida. E aí que eu quero chegar. Essa pergunta que Deus tem para a gente hoje. O que que o cristianismo é para você? O que que Deus é para você? O que que essa igreja é para você? É só uma ideia legal? É só um lugar que a gente se encontra, curte, revê os amigos? Ou é o lugar que a gente vem para cultuar nosso Deus? Eu não estou dizendo que religião é uma coisa errada. Religião é uma... O homem fez a religião uma coisa errada. Como eu falei, a partir do momento que a religião virou o foco da fé. E aí que a coisa começa a ficar perigosa, que a gente entra num círculo vicioso, muitas vezes, sem perceber isso. Então, o, entre aspas, religioso ou convencido de que cristianismo é legal, ele concorda com quase tudo, muitas vezes é ativo na igreja, só que ele é um ativista e não... um servo de Deus. Então a pessoa vem, de repente tem ministérios, tudo, mas não passa disso. A sua vida mesmo não passa disso. E o convencido, ele no fundo acaba mentindo para Deus, para si mesmo, para os outros. Nem sempre, porque o maior perigo que eu vejo da religiosidade é que o limite entre a religiosidade e uma vida com Deus mesmo, ou seja, o limite de um convertido e um convencido é muito próximo. E às vezes a gente é somente convencido sem saber isso. Manja aquele lance de você fala tantas vezes uma mentira que daqui a pouco você mesmo está acreditando nela. Isso que pode acontecer. A gente mente para si mesmo que a gente é convertido. Não, eu mudei de vida, eu sou realmente convertido, eu sou de Deus. Que a gente acaba acreditando nisso e não vê as próprias atitudes, a própria vida vazia que muitas vezes a gente tem. E outra coisa interessante do convencido, não sei, na ausência do Pipe, a Rose que manda aqui, dá para falar uma palavra um pouco feia? O convencido é um bunda mole, porque ele geralmente está aqui dentro, lê a Bíblia e não sei o quê, não sei o quê, canta, levanta a mão, mas o coração dele não está aqui, o coração dele, parte do coração está lá fora. Aí ele é um covarde. Está aqui dentro e não tem coragem de cair no mundo, de fazer o que no fundo ele quer fazer. E muito menos tem coragem de firmar um compromisso com Deus. Aí ele fica naquele, literalmente, em cima do muro. E vocês sabem, acho que melhor que eu, o que, que Deus falou a respeito das pessoas que são mornas, né? Deus, não sei qual passagem, tá? Que ele, pô, que melhor você fosse frio do que morno, porque o morno estou prestes a vomitar da minha boca. E o morno é o convencido, é o religioso. Em outras palavras, o religioso, o convencido é um religioso, mas não tem compromisso com Deus. E às vezes o coitado nem sabe disso. E eu acho que por isso que hoje em dia a igreja faz tão pouca diferença na face da terra. Uma vez ouvi uma frase legal. Legal, triste, mas legal. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é. E ele rala muito para isso. Mas a igreja brinca de ser igreja. A gente brinca de ser cristão. Porque no dia a dia, na hora que o bicho pega, na hora que a vida cristã exige de mim e de você uma atitude, muitas vezes a gente cai no que o Pipe fala, naquela zona de conforto. Não, deixa quieto porque assim tá bom. Aí é um passo para você ser somente um religioso. Um dos grandes evangelistas, eu não tenho certeza, acho que foi Moody, ele falou o seguinte: me deem 12 homens realmente comprometidos com Deus que eu mudarei a face da terra. De repente parece uma frase muito arrogante da parte dele, mas eu acho que ele tem razão, porque há 2000 anos atrás Jesus deram 12 homens para Jesus e ele mudou a história. E você, eu, a gente está mudando a face do ambiente onde a gente vive, ou a gente é apenas mais um? O pessoal até sabe que a gente é, entre aspas, crente, que a gente vai na igreja, uma igreja legal, uma igreja de metaleiro, mas a gente nunca fala de Deus, de Jesus para as pessoas. Infelizmente, eu acho que essa é a regra. Eu não quero aqui determinar uma verdade absoluta, não quero jogar sobre meus ombros e muito menos sobre de vocês mais cargo, mais fardo para ser carregado. Mas será que nessa igreja local, aqui na Gólgota, a média de frequentadores, pessoal que vem aqui, é o quê? 100 pessoas, por aí. Será que se 20% dessas pessoas realmente tivesse um compromisso com Deus, as coisas não estariam diferentes? Não estou dizendo que eu estou me incluindo nesses 20%. Aonde que ficou aquela história do agora vai? Lembram? Acho que faz mais ou menos um ano e pouco, o David lá do Steiger, ele esteve aqui, e aquela noite Deus agiu de uma forma poderosa aqui. Impactou toda a igreja. Domingo, choveram e-mails na caixa do Pipe. Nossa, todo mundo turbinado com injetar um nitroglicerina na veia, e todo mundo falou: agora vai, agora vai. Um ano depois, a gente nem fala mais que agora vai. A gente começa: agora vai, agora vai, agora vai. É, Já foi mesmo, deixa para lá. Agora foi, né? Ou pior, não foi. Outra coisa que a gente faz com bastante frequência, é mais ou menos na mesma esteira do agora vai, né? É, Deus fala com a gente sente arrepio, tudo, fecha o olho, chora, né? Deus nos chama para alguma coisa, a gente dá uma de muito espiritual e fala: Senhor, eis-me aqui. Até copia as palavras lá da Bíblia. Eis-me aqui, aí, e senta e fica esperando. Dali a 2 anos, Deus te chama de novo, você: Senhor, eis-me aqui. E não acontece nada. Isso é falta de atitude. Então, quantas vezes, será que a gente ainda vai ter que falar? Quantas vezes eu vou ter que falar, eis-me aqui, ou agora vai? Espero que seja só mais uma vez. Espero que aí vá mesmo. E uma coisa até, desculpe, mas eu acho que até patética. Eu acho que todo mundo já deve ter passado situações dessas, né? É, tem uma pregação, assim, uma mensagem mais evangelística, é feito um apelo no final, o cara levanta a mão. Que bênção. Dali a 1 mês é feito outro apelo, o mesmo cara levanta a mão. Dali a 2 meses, é um culto assim de reconsagração, o cara levanta a mão. Pombas, o que está acontecendo? O cara se converte 10 vezes? Tem que se reconsagrar 5? Isso num ano. Tudo bem, a gente passa por problemas altos e baixos, reconsagração é necessária, mas sempre? Aí eu pergunto, uma pessoa assim é convertida ou convencida? Uma das coisas que uma pessoa realmente convertida faz, ela pratica o que está escrito em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esse quando é uma armadilha, é uma condicional. Deus fala: você está me buscando, mas você só vai me encontrar realmente quando me buscar de todo o coração. A gente ouve, a gente lê um versículo desse, fala que bênção, que legal, legal, mas o que é buscar a Deus de todo o coração? É uma coisa muito mais profunda do que a gente geralmente imagina. Um defeito que eu tenho, pelo menos, a gente lê a Bíblia, pô, muito legal, passa meio batido, sem pensar mesmo o que isso significa. O que essa palavra, o que esse termo significa de todo o coração? Tem outro versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus. A conversão é isso, eu colocar Deus no centro da minha vida. Ele que vai ser o gestor da minha vida. Eu vou estar literalmente nas mãos dele. E o convencido até tem uma experiência com Deus, só que parece que alguma área da vida ele segura para si mesmo. Aquele negócio, entrega a vida para Jesus e depois toma de volta. Entrega, toma de volta e fica nisso. E eu, pelo menos nas minhas ideias, eu sou radical, nas minhas atitudes ainda não tanto, né? Mas quando eu falo buscar a Deus de todo o coração, colocar Ele em primeiro lugar, eu fico pensando, quantos de nós aqui, de novo, quantos de nós 100 reunidos aqui, a gente abriria mão de um futuro promissor, por exemplo, de uma carreira, um emprego tranquilo lá, que te garanta o futuro, uns 3, 4, 5 mil reais, você abrir mão disso para entrar de cabeça no evangelho? Eu não estou falando, não, largar o mundo por isso. Não, imagine, você está na igreja, tem teu ministério, está lá, está ralando tudo, e você tem um empreguinho legal aí. Aí Deus chega para você, ó, vai abrir uma Gólgota, está lá em Muriaé. Sai do teu emprego e vai para lá. Quantos de nós será que faríamos isso? Porque seria confortável, não? Não, a gente faz de conta que não ouve, não fala o ex-me aqui, continua no ministério que a gente tem aqui e ganhando dinheirinho. Não estou dizendo que ganhar dinheiro é errado. Mas buscar a Deus de todo o coração seria isso. Você ser radical e, se Deus te chamar, jogar tudo pro alto. Para mim, assim, uma lição me impactou foi quando Cris foi para Blumenau, né? Ele já estava com a data da viagem marcada, tudo. Falei, e daí, cara? Vai morar onde? Emprego? Ah, não sei nada. Falei, cara, como é que fica? Ele falou, não sei. Se Deus me chamou, ele vai dar um jeito. É mais ou menos isso que eu estou falando. Por isso que eu ia perguntar de novo. Você, eu, a gente é convertido ou convencido? Outro versículo que o convertido pratica é Romanos 12, 2. É difícil você falar que não, tem esse é o versículo chave para a vitória. Eu acho que toda a Bíblia é chave para uma vida vitoriosa. Mas esse é primordial, eu acho que é o começo, acho não, tenho certeza que é o começo de tudo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só até aqui. Aí está o segredo. A gente não tem que tomar a forma do mundo, mas principalmente o real, o convertido, ele sofre uma transformação pela renovação da mente. Mas aí a gente tem que cuidar, porque muitas vezes o convencido, ele também passa por uma transformação. Só que é só da mente. Como eu falei, ele se convence. Não, esse lance é legal. Jesus morreu, ele é filho de Deus. Tudo é legal. Só que ele vai até certo ponto. Então, essa transformação, essa renovação da mente que Romanos, que Paulo está falando aqui, começa pela mente, mas tem que vir para o coração também. Para colocar isso em prática. Colocar essa transformação, essa renovação da mente, colocar isso em prática na tua vida. Senão, não vale nada. Se não me engano, é Timóteo ou Tiago que fala, né? Me mostre tuas obras, que eu te mostro tua fé. Então, esses dois versículos, eu acho que são básicos para uma pessoa realmente convertida. E um bom termômetro para saber se a gente é convertido ou convencido, tem vários termômetros. Um é aquele, a gente vive muitas vezes uma vida de religiosidade aqui dentro. O pessoal até acha que a gente é legal, acha que a gente é espiritual, a gente levanta a mão, a gente ora. Agora, quando estou sozinho em casa, não tem ninguém entre aspas, né, me vendo. O que que eu faço e o que que eu penso? O que que ocupa a tua mente e quais são tuas atitudes quando não tem ninguém te olhando? Outro termômetro é aquela velha história, é a qualidade no nosso secreto com Deus. Acho que não adianta nem falar, porque é básico, é batido tanto nessa tecla. A gente sempre fala, né? Não, a gente tem que amar a Deus. Tem que amar a Deus. Como que eu vou amar alguém sem conhecer? Antes de amar, eu tenho que conhecer. E qual a forma que a gente conhece alguém? Convivendo. Ou seja, eu tenho que conviver com Deus para conhecê-lo, para depois amá-lo. E aí também tem uma frase legal que eu ouvi uma vez. Não é uma regra absoluta, mas no mínimo é interessante. O estado da tua Bíblia, o estado físico da tua Bíblia é inversamente proporcional ao estado da tua vida espiritual. Ou seja, se você tem aquela Bíblia que não tem uma dobrinha, a não ser uns caras tipo Fábio, que é super cuidadoso, não sei o quê, tem as exceções, né? Mas, olha, não tem um rabisco na tua Bíblia, não tem uma orelhinha de burro só em você, né? Isso geralmente quer dizer o quê? Cara, você não usa a tua Bíblia. Ou se está cheia de mofo, né? Aí também não. Agora, aquela Bíblia que já está gasta, cheia de orelha de burro, rabiscada, de repente uma página amassada, cara, provavelmente tua vida vai estar legal. Achei esse trocadinho bem legal. Então, o estado da tua Bíblia geralmente é inversamente proporcional ao estado da tua vida. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de futebol, né? E eu, preparando esse estudo, pensei, olha, dá acho que para comparar o convertido e o convencido com o torcedor de futebol. Tem dois tipos de torcedor de futebol. Aquele de radinho de pilha, televisão e jornal. Ou aquele que até vai no estádio. E tem um que se chama torcedor de torcida organizada. Não estou dizendo que é bom. Mas o torcedor de radinho, o cara não tá ligando muito. Ouve o radinho, assiste os gols no Fantástico. Legal, ganhou, droga, que perdeu, não passa disso. Não tem comprometimento. Dificilmente sai com a camisa na rua e fica por isso. Como que é o torcedor de uma torcida organizada? Não tô fazendo apologia que a gente tem que ser torcedor de torcida organizada. Esse veste a camisa, berra, e se precisar, sai no pau. E sai mesmo. Será que não está faltando um pouquinho de atitude desse tipo para a gente? Será que a gente, dentro do reino de Deus, a gente é um torcedorzinho de radinho? Ou é aquele que veste a camisa? Alguns bons anos atrás, nossa, Silvana e eu, a gente dificilmente perdia um jogo. Tava lá direto, né? E aí alguma coisa começou a me incomodar, né? Jogo assim, maior, clássico. Cara, eu ia 2, 3 horas antes para ficar lugar bom. Podia chover, passava sede, ficava no sol e voltava. E mesmo que o time perdesse, eu voltava feliz. Que legal. Saía do estádio, ia pro culto. Se levasse 10 minutos a mais a pregação, eu já estava olhando, porra, que saco. Aí comecei a me atentar para isso, tem alguma coisa errada. Então eu acho que a gente tem que começar a colocar prioridades nas nossas vidas. Para que a gente realmente possa falar, olha, eu sou convertido, eu não sou apenas um convencido. Eu sei que estudos mostram que palestras, pregações, aulas, não sei os dados precisos, mas quando passam aí de 30 minutos, 40 minutos, o cérebro começa a absorver muita pouca informação. Sei lá, acho que a partir de 30 minutos ele memoriza somente 20 ou 30, 20%. A cada 20 minutos começa a... E a quantidade de informações que ele armazena diminui bastante. Então, não sei se eu falei muito ou pouco hoje, mas se eu falei muito e vocês não... Ou estava dormindo, ou não vai lembrar de tudo mesmo, lembre somente do, entre aspas, título dessa mensagem. Acho que se a gente pensar nisso, já vale a pena, e a gente vai encontrar o caminho. Eu, você, nós somos convertidos ou convencidos. Se a gente ficar essa semana e de repente, de preferência o resto da vida, refletindo sobre isso, talvez não, com certeza, vai haver diferença em nossas vidas. E esse é o desafio que Deus tem para cada um de nós. Sair da zona de conforto, chega de religiosidade e a gente começar com uma vida íntima com Deus. E aí sim, a minha, a tua vida e consequentemente a vida da igreja vai ser diferente. Que todo mundo aqui quer ver esse salão mais cheio, que a gente precisa ir para um lugar maior, a gente sempre quer isso. Mas o que a gente faz para isso acontecer? Na prática, eu pelo menos faço muito pouco. E eu sei que Deus deu dons para cada um, Deus equipou cada um de vocês, cada um de nós, para quê? Para estar investindo no reino. Agora, isso a gente só vai conseguir fazer quando houver um real comprometimento da nossa parte com Deus. Então, esse é o desafio. Amém? Vamos fazer uma oração ainda? Senhor Pai, eu te agradeço que A tua palavra é eficaz e desafiadora, Pai. Eu te peço que, a começar em mim, que eu possa começar a repensar as prioridades da minha vida e que cada um de nós possa, a partir de agora, dizer: não, eu não quero mais ser convencido, eu quero ser convertido. Tenho certeza que tem muitas pessoas nessa igreja que já dizem isso, e graças a Deus por isso. Mas que cada vez mais, Pai, essa igreja local aqui possa fazer diferença na sociedade, possa estar cumprindo a função para a qual ela foi chamada, Pai. Então te peço que teu Espírito esteja nos lembrando disso, esteja nos inquietando, Pai, não deixando que a gente caia novamente no conformismo, Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja nos abençoando essa semana e que essa tua palavra a gente possa guardar tanto na mente quanto no nosso coração, para que ela não caia no esquecimento. Te peço que o Senhor esteja guardando a cada um de nós agora na volta para casa e que a gente tenha, que cada um de nós tenha uma semana de vitórias, Pai, onde que a gente possa ser um testemunho vivo do teu reino. Amém.